massa. Vai, maluco, encosta, vai, a casa cai. Vai, vai, vai, encosta, encosta, moleque, vai. Não começa o barulho não, vai. Quem são? Onde estavam? Pra onde vão? Yeah. Tudo bem, quem são? Tudo bem, tudo bem, por mim, bom. Quem são? Yeah.